Autorizado Salvador Acaju, nível 230, via Golfo 677, recalda pistão 7, curva esquerda, saída Puca, Jamoaru. Transponder 5054, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Parra, meu Juliette Romeu, Vitor, cotejamento correto, com filtro B. Sim, chame a torre para acionamento, táxi e decolagem. 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro no 099 agora. Do Salvador, boa noite, Nemeia. Boa noite, Meme, autorizado táxi via Taxi Alfa, Taxi Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, gol 866. Gol 1099. 705, aguarde. Não, é o gol 1099. Aguarde, gol 1099. 1-1-68, pode usar DNS. 1-1-68, visual com campo? Completamente. Quente, sem livre pouso, pista na 0, vento no 40 graus com 13 nós, chuva leve sobre o campo, pista molhada. 1-1-68. Quem vai chamar a gente aqui no 4 não, vou no 866. Gente, boa noite, meia meia. Boa noite, meu amigo, informa que não tem ninguém para chamar o aeronave. Sim, chegou no 866 em 0, monitora na sua frequência mesmo, deve estar providenciando. Ok, estamos mantendo posição na sua posição, ok? Sim. Fax, gol 1099, PB1-60, 12-48, galeão. Autorizado, táxi, até o ponto de espera, via parte 1, indo no ponto de espera, torre. 1-1-8-95, agente de altímetro no 020. Observando o carro da companhia, que está parqueando no portão 03. 0-4-8-19. E a Índia até o ponto de espera, 1-0-14-19-295, sentido 3. Posição 4. 4. No solo aos 15, livra direito no 21-1. Direito 21-1, 1-1-1-8. Solicito que o senhor reporte, pois esse tipo de procedimento a gente não tem vínculo. Pode ser. Não é da nossa responsabilidade. Solo Salvador, 1-1-1-8, na Fox. 1-1-1-8, autorizado táxi via Alfa, porta do táxi Juliette. E Alfa, reporto na Juliette. Corrigão 1099, não, está autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 960 graus com 59. Gente, a linha decola da 10, gol 1099. Amador, Golo 168, Alfa, Juliette. Golo 168, Juliette, autorizado, portão 07. É, desculpa, não consegui copiar. Prosseguindo para o 07, Golo 168. Thank you. Salvador, boa noite, Plan 3858, agora estabilizado, final LS X-Ray da pista na zero. Você já com campo, 3858? Ainda não, sim. Gente, abaixando o visual. Camarada, 3858. Autorizado sanitário, Luna 705. Propouso pistola 0, vento 9, 0 graus com 5 nós. Autorizado pouso na pista 10, 3850. Eu poderia confirmar 3258, a pista molhada? É, pista úmida, choveu faz uns, uns 10 minutos mais ou menos. Chuva leve. Ok, graças. No solo, 2-8, livre à direita, 1-2-1-1. Ok, excelente, passou aqui um pouco, vai ligar na última direita e estamos 2-1-1. Sim. 3-8, graças. Sem problema. Confirma alternativo? Campinas. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 0 no 9. 19, Ponte Serra 289, ou 70. Alfa Salvador, 3858, lembrando? 3858, autorizar táxi via Alfa, táxi Juliette, portão 02. Via Alfa, Juliette, portão 02, 3858. 2 Salvador, boa noite, chegou no 705.0.10. Coluna 705 autorizada, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 230 graus, meia dúzia de nós. Autorizada, alinhar e decolar da 10, coluna 705. Cola 705, decola 232, controle 199, décima 8. 198, cola 705. Yeah. Golf, passando 223. Thank you. number 1-2. Olá, Estado Salvador, Gol 2043, para autorização, Guarulhos, Sentinela Eco. Que a saída da Dael Transição Mótico, aguarde um minutinho, cópia, Gol 2043. Claro, nós te escuta, Dael Mótico, grato. 43, cópia. Prossega. P2043, está autorizado Guarulhos, nível 360, via peso Luno 0 até Taubaté, saída da El, transição Motiva, pista 1-0, o controle 119.8, o transponder 5077. Autorizado 360, Guarulhos até o 10 Taubaté, recorda 10 da El Motiva. 1198, controle, aciona 5077. Correto, chame pushback acionamento. Chamarei para o pushback. Zero, quatro, três. Posição é a 7. O acionamento na posição para a posteira pushback. Estilo ok? Calibre, acionamento na posição e chame pronto para o push, gol 2043. Chamaria para o push. Salvador, gol 2043 para o pushback. Autorizado, chame táxi, gol 2043. Chamarei para o táxi. Salvador para o táxi, o gol 2043, 1178 a bordo, 422, altero no galeão. Copiado, o gol 2043 está livre, o táxi via Pátio, Índia, o ponto de da 10, torre 1895. Pátio, Índia, ponto de da 10, torre 1895, gol 2043. Salvador, Altan 3662, está passando o externo, para embaixar o travado. 3662, avistado, QNH 1020, autorizado pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 07 nós, informa pista úmida. Sim, escreve pouso na 1-0, está 3662. Pista 1-0, saída Dael, Leda, e após Leda, direto Irune, vai interceptar a P9857. O controle 119 da cima 8, o transponder 5125. Sente autorizado 360, rota de bordo plano de voo, upper November 857. A saída autorizada da Euleda Irumi, intercepta upper November 857. Transponder 5125 e o controle 198, voo 972. Correto, e chame pushback acionamento, voo 1973. Vai chamar quando pronto, obrigado.